Salvador, bom dia. Federal, 9 graus, 7 metros. Escuta. Pelo contato que eu fiz com a empresa aqui, a DLA estava para 01h20 a decolagem aqui. Eu vou chegar aqui com um sistema, só um minuto. Obrigado. Tipo 52188. Vamos lá na matrícula do Tipo 52. Aguarde aqui, deixa eu confirmar aqui. 52196 agora, senhor. 52196. Rápido, não, só um minuto, só vou só checar aqui com o sistema. Obrigado. Já no localizador, web 5837. 37, torre 118-6. 18-6, obrigado. Colo 643, desce para 2000 pés, 1014, autorizado LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1014, autorizado LS, reportará estabilizado no 643. Estou aí, Salvador, boa noite, web 5837, já no localizador avistado. Web 5837, em pouso autorizado 10090 graus com 10. Livre pouso, 37, copiado. O trip 52 no meio, essa DLA foi feita aqui em Salvador? Não, senhor, deve ter sido feito lá em Campinas. Eu apareceu uma mensagem aqui de DLA, realmente traz 0120, mas se eu for não está no sistema não, vou só checar com a ES daqui e depois vou chegar com o centro de si, só um minuto. Muito grato. Escuta final embaixo travado, web 5837. Cliente, pouso autorizado, 090 graus com 10. 090 com 10, copiar 37. Salvador, boa noite, Europa 084. Salvador, boa noite, Europa 084. Brasil 84, Salvador Madrid, confirma level 330. That's Charlie Charlie, if you request 330. Just 1 minute. Stand by. Web 5837, direita, táxi na minha escuta, Alfa Kilo Pátio 3, observando o sinalizador no Pátio 3. Bem-vindo. 7, número direito, Alfa Kilo Pátio 3, 537 Web. Considere solas 39. Obrigado. Mudança no meia cópia da Trip? Chega. Autorizado, Aracaju 90, decolando a 10, curva direita, no, pode ser, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após voo direto Aracaju, 5190 transponder, controle opera em 119, decimal 8. Autorizado Aracaju, 90, decolando a 10 com curva esquerda, Puca, Jamo, depois após direto Aracaju, transponder 5190, controle 1198, trip 5296. Isso, está correto, estou confirmando, curva esquerda para decolagem, pátio 3, chame quando pronto para o puxa acionamento. Chamaremos quando pronto para puxa acionamento, trip 5296. Torre Golo 643 estabilizado, passando externo. Golo 643, liberado a pista, piloto autorizado, 090-9. Livre pouso, Golo 643. Bucket for Europa 084. Europa 084, aqui em Salvador Madrid, level 330. Salve, Penwood, Puka, Medici, Open November 8757, after South Penwood. Takeoff 110, after takeoff left turn, Puka departure, and Aru transition. Score code 5415 and control departure is 119.8. Control de Salvador, here is Europa 084 to Madrid, taking to flight level 330, flatland route. We are here for Puka, departure, Medic, transition, after November 857, flatland route. We will take off from runway 10 with the SID Puka. Copy 5415 and control for departure 119.8. Leandro Park Spuka and transition Alpha Romeo Uniform Transition. Alpha Romeo Uniform Transition confirmed, because our route goes by Medic. I suppose it's Spuka, Jamo and then Medic. Okay, just a minute. Departure started in Spuka with Medic transition. Okay. Call code correct, call me to push and start update 1-0. Sorry, that's our code back for startup and push back. Thank you. 943, solo agora, 44, direita, na minha escuta, prosseguindo, solo 44, Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, gol no 643. Leopardo correct. Esse centro Tuca, Jamo, Aster, Fly, Medit. No 643, após o pátio 3, vai ingressar a parte principal até a posição 05. Gente, após o pátio 3, pátio principal e posição 05. Obrigado. para ingresso no pátio principal, Gol no 643. Autorizado, até o sim. Até o sim. Cruz Salvador, boa noite. Da 3891, cruza 210 para o 160, cliente da Whisky, solicita se possível para o Duna. Autorizada para o de Pelo, desce até o 40, o 389. Proa de Pelo, desce para o 040 da 3891. Puka Jama, after flight medit. Persist to have contacts. Sorry that, confirm with Recife, our departure is Puka, Aracaju, transition. No, no, no, we are Puka Jama, after flight medit. Ah, alright, okay, Puka Jama medit. Europa to report appearance, we are clear for the transition. Thank you. Yes, sir, and call me text. Estabilizou visual, gol 17, 14. Quatro torres, 118, meia dúzia. 2 meia, boa noite. Bom. Salvador, boa noite, gol 17, 14. Quatro, sendo tráfego, cheque o trem e reposta ação externa. Postará no externo com o trem baixo, gol 9794. Cisterna 3 baixo travado, gol 1-7-1-4. Pouso autorizado, 0-7-0 graus agora com 15. Vive pouso, gol 1-7-1-4. Salve Salvador, é o trip 5216 para puxa acionamento. Autorizado o trip, chama o táxi. Chama na táxi o trip 5216. 143 o trip? 5216 da trip, tá no pátio 3? Afirmativo, pátio 3. Sim, tá autorizado, chama o táxi. Chama na táxi. 0-4, autorizado ILS, pode voar do no 3891? Não, mantenha a chegada, 3891. Mantenha a chegada, 3891. Controle Salvador, 3226-180150 com informação alfa. 26 desce para 3000 pés, ajuste no 014. Zor, Europa 084, we are ready, taxi. So, taxi Europa Zero, if you are taxiing G8 Alpha, call me before road point 110. Again, it's 0014. Unit 1014, we are here to call the employee 5810 by Juliet Alpha, confirm. Correct, Juliet Alpha on Tango Road Point. Very nice, Juliet Alpha holding point 10, Europe 084. Rodo Serra Victor 366, Putan 3226. Autorizado 3226. Direto Serra Victor 366. Pelo 4, solo agora 58, direita, táxi na minha escuta, Alfa Kilo, reporte para ingressar no pátio 3. Gente, Alfa Kilo, reporta para ingresso no pátio 3, gol 1-9-7-1-4. Isso, considere solo 58. Gente, considerado, gol 1-9-7-1-4. Salve Salvador, é o trip 5216, estacionado com 48 a bordo, autonomia de 3:40, alternando Salvador para táxi. Vai seguir a retaguarda do Europa, via Juliette Alfa, reporte ponto ponto espero, trip 1014. Seguindo a Europa, Juliette Alfa reportará no ponto de espera do 1-0 na torre em 187, o trip 5216. Isso, nesta, pode seguir nesta, e reporte pronto. Reportará pronto nesta. 7714, vai ingressar pátio 3, após prosseguir pátio principal até a posição 04. Gente, pátio 3, autorizado após o principal para 04, voo 7714. Europa 084 approaching holding point, runway 10. Line up with the call, set up as unit 4, wind is 090B, reach 10 knots. Confirm we are clear for takeoff, runway 10. That's correct, line up and take off. Wait, that we are cleared for takeoff, runway 10, Europa 084. Tá no ponto de espera da 1-0, pronto. Feira, ele mantém a posição? Manterá. Tripe 5317, Vicente da Alfa, autorização Belém, nível 370. Europa 04103, call control departure 119.8. We departure 119.8, and we are clear to 330, Europa 084. Tripe 5317, Vicente da Belém, 380, só um minuto, prepare a bom trova. Bom trova, 5317, vai dando. Salvador, voo 4.